mesmo que vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de 6 meses um olhe pro outro e aí, pois é, sei lá. Mesmo que você suporte esse casamento por causa dos filhos por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com os seus cabelos brancos, um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai lembrar do tempo que tinha 20 anos, vai lembrar de mim e se perguntar por onde esse cara deve estar. E eu vou estar quando aperta a viúva sozinha, não vou me importar. Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá, nem que seja além dessa vida. Eu vou estar te esperando, nem que já esteja velhinha, gaga. Quando aperta a viúva sozinha, não vou me importar. Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá, nem que seja além dessa vida. Eu vou estar te esperando. Muito bem, muito bem. Vamos em frente com o nosso programa Mundo Sertanejo. Música, alegria no seu rádio. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, viu? Aí no Brasil inteiro, no Brasil e no mundo. Os nossos amigos internautas que acessam radioestudiobrasil.com.br ouvindo o nosso programa também, né? A todos vocês que nos ouvem, pelas rádios parceiras que exibe o nosso Mundo Sertanejo. Minha querida Cléo em Turumirim, Minas Gerais. A Ângela Santos em Berilo também, em Minas Gerais. Minha querida Ângela Maria em Itabuna, na Bahia. Um beijo para você, viu, Ângela Maria? Sempre interagindo comigo, deixando lindas mensagens no Facebook, né? Ela posta mensagens bacanas de otimismo, palavras bonitas, palavras religiosas. Isso engrandece a nossa alma, o nosso espírito, levanta a autoestima, né? Um beijo para vocês aí de Itabuna, Ângela Maria, uma pessoa muito bacana. Beijo para você, viu, querida? Obrigado pelo carinho de sempre. Minha querida Vânia Rocha, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, a todos aí da equipe da 90.9. Aê, Samuel, gostou do CD, Samuel? Meu amigo, o Nicésio também, que já recebeu o CD de Diego Valadares. Tantos e tantos amigos aí que já tem o CD do Diego Valadares. E quando a gente for fazer show aí, vou levar centenas e centenas de CDs aí pra gente distribuir pra toda essa galera de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Valeu, um beijo pra Márcia Fátima. Valeu, Sabino. Aê, Coruja! Um abraço, viu, Coruja? Obrigado a todos vocês da mercearia do Coruja, aí no bairro Jardim, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Os meus amigos Vitor e Léo cantam Quando Você Some Assim, com a participação especial de Zezé de Camargo e Luciano. Quando você some assim, queria não pensar que vai voltar. Prefiro encarar que seja o fim. Prefiro que não volte a me encontrar. Queria que não fosse como é. Nem sei se tudo isso é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos e sem chorar dizer adeus, na, na, na. Mas quando você chega perto,

Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço. Eu te cavalo embaixo do cair da chuva, eu reconheço. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu evaporo e caio em forma de estudo, eu reconheço, eu me transformo. Linda voz, linda canção dessa moça, essa mineirinha, que realmente canta bonito, conquistou o Brasil inteiro, né? Paula Fernandes. Meu amigo Paulo Dias em Paramirim, os amigos da Rádio Estação Sati, do programa é sucesso todos os dias às 18 horas. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês, pela parceria. Valeu, Paulo Dias! Um abraço carinhoso aqui de toda a nossa produção. Os amigos da Rádio Bela Vista FM, em Guarapuava, no Paraná, também exibindo Mundo Sertanejo, nosso diretor Alaor Santos, o Vanderlei Cruz e todos da equipe aí da Rádio Bela Vista, em Guarapuava, no Estadão do Paraná. Muito obrigado, viu? Os meus amigos João Vitor e João Pedro, em Humaitá, no Amazonas também. Deve ser uma dupla, né? Que canta bonito, João Vitor e João Pedro, em Humaitá, no Estadão do Amazonas, ouvindo aí sempre pela 104.9. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Faça contato com a gente, viu? Mande material para a gente tocar aqui, músicas. Minha querida Bia Pinheiro, do Rio de Janeiro, um beijo para você, viu? Bia Pinheiro, os amigos da Rádio Atividade Web de Belo Horizonte. A Bia Pinheiro diz que acessa o site da Rádio Atividade Web e ouve nosso programa aí de Belo Horizonte, né? Um beijo para você, viu? A Bia Pinheiro está no Rio de Janeiro, porém, ouve pela Rádio de Belo Horizonte, acessando o site. Beijo para você, Bia Pinheiro, no Rio de Janeiro, e todos os nossos amigos ouvintes que nós temos no Estadão do Rio de Janeiro. Tantas e tantas rádios que nós temos no estado que exibe o nosso programa. Gilson e Edmar cantam para todos os nossos amigos de Cuiabá, ouvintes da ABC Shalom. Valeu, Alan Sérgio, sempre interagindo comigo. Um abraço a todos vocês. Cantam, Gilson e Edmar, Minha Flor. Ô, Gilson e Edmar, faça contato sempre comigo no Facebook, viu? Pode mandar mais músicas pra gente colocar na programação aqui. Um abraço a todos vocês. Cantam, Gilson e Edmar, Minha Flor. Thank you. andado tão calado. Ando me sentindo tão sozinho. Mesmo os amigos do meu lado, sinto um vazio dentro de mim. Acontece que eu te procuro e não te vejo. Me entristece, chega o fim do dia e não te esqueço. Aonde está a minha flor, de olhar tão lindo e sedutor? Por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim? Tão lindo e sedutor, por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim? Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos amigos aqui do meu amigo Zezito Martins. Ele pediu pra gente mandar sempre alô pra esses amigos dele, aí de Araçuaí, Minas Gerais. A Lia Costureira, Nega de Wilson, o Matheus e todos aí da cidade, né? Um abraço a todos vocês. Valeu, Zezito Martins, os amigos da Kawai FM. Muito obrigado pela parceria de vocês. Meu amigo, deixa eu ver aqui, Cláudio Teles, em Oliveira dos Brejinhos, Beira Rio, Bahia, os amigos da Cristal FM, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado. Minha querida Baixinha, aí deixa eu ver aqui, ela é fã do Amado Batista, né, em Iraguaçu, no Paraná. Um beijo para vocês aí de Iraguaçu, no Paraná, exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Canoa Grande FM, Ricardo Silva e todos da equipe aí da Rádio Canoa Grande FM de Iraguaçu, no Paraná. Valeu, Baixinha, e toda a sua família. Um beijo pra vocês, viu? Quem canta bonito? Daniel canta Adoro Amar Você. Eu ando louco de saudade de você, morto de vontade de te ver. Eu ando louco de saudade de você, morto de vontade de te ver. Mas não é à toa, você é essa pessoa que me faz querer demais. Vejo a sua boca e te vendo louca, não me canso nunca de dizer. Oh, fosse tão boa que a gente teve chance e quis se dar. Lembro dos olhares nos nossos lugares, envoltos na magia do prazer. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Muito obrigado a todos pelo carinho. Meu amigo Heitor Anthony. Heitor Anthony, aí de Colniza, Mato Grosso, ele é radialista, sempre ouvindo o nosso programa, sempre interagindo comigo. Muito obrigado, viu? Heitor Anthony, em Colniza, Estadão do Mato Grosso. Minha querida amiga Neuza, em Piraju, São Paulo, ouvindo pela Rádio Difusora Web. Valeu, Reinaldo Rodrigues e todos vocês aí da Difusora Web. Obrigado pelo carinho de sempre. Ricardo Teles, Deus Helena Teles, Jaime Cacheta e Kelly. Todos vocês amigos da Vitória FM em Cocalzinho, Estadão de Goiás, em torno de Brasília, né? A Vitória FM exibindo o nosso programa aí com muito sucesso. Obrigado pelo carinho de vocês. Vou cantar pra vocês, canta Diego Valadares, essa música que é linda, romântica, pros apaixonados. Angústia. Quando a noite chega, vem o abandono. Deito em minha cama, mas não tenho sono. Acendo um cigarro, sento no sofá. Uma dose de uísque, começo a tomar. Vem a lembrança do teu sorriso no espelho do meu peito. Tento mandar embora esta saudade, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, mais uma noite sem você, mais uma noite sem dormir. Lágrimas, angústia, desespero, sem teu cheiro, sem ter você aqui. Lágrimas, angústia, desespero.